Radar. São 11 horas. Olá, boa noite. Uma dupla hora na Radar para Viriato 25, a nova e acolhedora Toca do Lobo. Defensive, you're just looking for a fight. safe to say somebody out there's got a problem with almost anything you do. Well, next time they stab you, don't fight back, just play the victim instead of playing the fool. With a million little molecules of cigarette ashes, and the school floors are covered with pieces of pencil eraser too. Well, sooner or later, the ground's gonna be holding all of my ashes. But I can't help but wonder if after I'm gone, will I still have this 300 mile per hour thing of breaking? No answers broken, bad and shirt against a beast stung and busted up empty cup, torrential out of blues. One thing's for sure in that graveyard, I'm gonna have the shiniest pair of shoes. Olá, as boas-vindas, como dizíamos, a mais uma dupla hora. É o Viriato 25 na Radar 97.8 MHz, mais para contar aos amigos e amigas. Também emissão online em radarlisboa.fm. O arranque de hoje vai se tornando praticamente addictive. Este 300 miles per hour, torrential outpour blues, quem mais? White Stripes e Iggy Thumb. Eric on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. Carry me. Carry me across the land on an aeroplane built by tiny human hands. By the will of the people, staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made harack on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's just hurricane season. I told you then, never trust a sacred cow. Silly Billy Goat, never get that deal now. Here for the God of grace, go I. Staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made harack on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's a hurricane season. Staring at the sun, trying to find my inner hippie. I'm a self-made harack on the run. There ain't no cause for alarm. There ain't no cause for good reason. It's just hurricane. Feriado 25, andamos à procura de nomes que marquem definitivamente um fresh start para rubricas. Como repararam até agora, não se repetiu uma única de aventuras anteriores no Hertz. e a inserção deste Anton Barbo e Sue Jordan com Starving at the Sun bem merecia que já tivéssemos descoberto uma saída para a alteração à velha agenda dos números novos. Se houver por aí alguma grande inspiração, agradecemos. Viriado 25, a nova toca do Lobo. Juntou-se a nós assim repentinamente, como se de esquina se tratasse, Joe Andre, Civilians. The carriage horses stamp and fume until all color's gone. They leave the street in black and white, bring the evening on. Lovers tug their way out of gloves, out of shoes, and grace your farm. The driver pulls his blanket high, pretends to look beyond. Pray for you, pray for me, sing it like a song. Life is short, but by the grace of God, the night is long. The girls crowd into bathroom stalls, cars. The general, he's in civilian clothes, standing at the bar. He waves to the deaf flower lady, come sit by me, sweetheart. He draws a napkin battle plan, says this is where we start. Slow and careless now, they've turned blue and mean. And the parrots sound like monkeys, screaming from the trees, as the decent people fumble for their keys. They used to spit night in town, down by the city hall, and the waterworks of Irish Beach, just below the falls. We'd walk down to the Park Hotel, past the Baptist Veterans Mall, back then a man in uniform. Anything at all. Serão imensos títulos, mas vou apenas três. Os preencheram esta abertura de Viriato 25, a edição entre sexta e sábado, 23, uma na Radar. Tempo para White Stripes, uma rápida inscrição naquilo que não é ainda a agenda dos nomes novos, com Anton Barbo e Sue Jordan, depois Joe Andre, Civilians. Tira linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. Ao longo de 30 anos, a velha máquina Olímpia de Paul Auster foi a corrente de transmissão dos romances, contos e textos de um dos mais emblemáticos escritores norte-americanos e o seu público. Paralelamente, os vigorosos e obsessivos desenhos e pinturas de Sam Messer conseguiram converter um objeto inanimado num ser com personalidade, com presença no mundo. Nós, para além disso, convidamo-lo também a comprar o livro e a ver os desenhos de Sam Messer e a conhecer a Olímpia, uma máquina de escrever com alma. Tirolinhas, Ana Cristina Ferrão, daqui a meia hora, mais ou menos, na última inserção desta semana dedicada à velha Olímpia. Mais uma cortesia de uma revista, neste caso uma muito especial, que recua bons anos até aos primórdios daquilo que se viria a chamar mais tarde rock sinfónico e onde se coabitou durante algum tempo e pacificamente, daí o coabitar, com as tendências ou mais pacíficas ou mais radicais da folk rock e da própria folk music. Aqui fica um exemplo, não diria das mais radicais, mas um dos mais monumentais intérpretes e compositores da época, o Ja e do John Martin. Here's an exclusive from a John Martin DVD. The DVD is a live performance DVD from 1986. The DVD is entitled Empty Ceiling, and this is a track called Dealer. But I got no time to spend. Even though you say you need me, I just end up getting bored. Cause no one needs a dealer, just a devil for a score. Let me in, oh, let me in. Let me in, Satan dealer. Let me in your game, let me in. Let me in, let me in, Satan dealer. Let me in your game. Morning down and telephone for bed. You can't get to sleep for trying to remember what you said. You come around almost every day. You tell me what you can. What you see is what you get. Catch it if you can. Let me in. Let me in. Let me in. We'll be right back. Ponha-lhe à vontade os respectivos 22 anos, quando foi registrado ao vivo este Dealer de John Martin, e perceberá porque é que o rodámos e logo na fase inicial de mais uma edição de Viriato 25. All Hail to the Music. Ghosts of the people they once held dear. We're an army around the country. We're all stuck in our rooms. It takes a lot of desperation to make a move. Out the door, down the stairs, through the clothes, down the street, on the bus, to the pub, where people meet. But we'd rather sit and stare and wonder what may happen there. We can move our heads in time with a brighter beat. Viriato 25, noite de sexta e sábado, a edição 23, uma última desta semana, a nossa segunda semana por aqui, a nova Toca do Ouro. Saltitando bem soltas na pontinha da antena, de radar bem entendido, e esperando daqui a pouco a primeira rubrica fixa a aparecer, 23h45, Ana Cristina Ferrão, com o Tira Linhas, promete surpresas para breve, com a outra promessa de um enigma no radar. Para trás ficou Malcolm Middleton, a Brighter Beat, e, para não destoar, Aspers, Moon Occults the Sun. We'll be right back. volta um pouco antes, a Brighter Beat, os Aspers, Moon Occult, The Sun. Chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns Radar 2007. A Man Has a Stars. Editors. Myths of the Near Future. Klaxons. Myth Takes. Chick Chick Chick. A Weekend in the City. Block Party. Boxer. The National. 23. Blonde Redhead. Our Love to Admire. Interpol. Fur and Gold. Bat for Lashes. The Reminder. Feist. The Flying Club Cup. Beirut. Well, it's been a long time, long time. Sound of Silver, LCD sound system. Back to Black, Amy Winehouse. Amy Winehouse. In Rainbows, Radiohead. Wincing the Night Away, The Shins. Neon Bible, Arcade Fire. Deixem o vosso voto em blogradar.blogspot.com. Os melhores álbuns Radar 2007. Viriato 25 Radar. Bat for Lashes. Chama-se Horse and I, Bat for Lashes. E às vezes é conjuntural, são os vossos meninos nesta altura que põem mais as garras de fora ou as mostram mais. A

face to me. Às 25, escassos minutos para chegarmos à meia-noite, 9 mais ou menos. Há pouco foi a última edição ou inserção desta semana de Tirolinhas. Ana Cristina Ferrão, entretanto, o Cat Power foi Willy para o álbum The Greatest, e porque as novidades chovem por aqui na Radar. Aqui fica Song to Bobby, já a nova fase de Chad Marshall. Tell you I've always wanted to tell you that I never had the chance to say what I feel in my heart from the beginning to was 15, 16, maybe. In the park, I was waving my arms. Thank you. from your New York City office. You were supposedly asking to see me. In my hand, giving you my heart was my plan. I wish I could tell you my chance. In the middle of the stadium in Paris, France. Can I finally tell you? Final da primeira das duas horas de Viriato 25, com dois temas, um do velhinho The Greatest e outro bem mais recente, para as novidades do lado de Cat Power, Song to Bobby. E à beirinha da meia-noite, o anúncio para já do que pode acontecer ou vai acontecer na emissão de hoje, 8 noites, é um regresso praticamente simbólico de Tribo. É uma nova toca, aproveitando o agregar no sítio quentinho, já que o frio lá por fora aperta. Ana Cristina Ferrão convida desta vez Rodrigo Amado. A propósito, praticamente, de tudo como irão ouvir e se calhar ver também, já que a conversa inclui música, escolhas e até uma exposição de fotografia. Novidades para breve. Para nos levar até à meia-noite, Josh Ritter. I still remember the time when we were dancing to a song that I'd heard. Your face was simple and your hands were naked. I was singing without knowing the words. But I started listening to the wolves in the timber, wolves in the timber at night. The song when I looked in the mirror, and the howls and the moans around my eyes. So long, so high, so long, so high, so long, so high, so long. Then when I came, there was little left between our skin and bones of love. Exposição de Solidariedade e Venda. Representações. Com obras dos alunos e professores da Universidade de Belas Artes de Lisboa. De 6 a 23 de dezembro. Fábrica de Braço de Prata. Informações através do 218-686-105. Apoio Radar. Almada, Lisboa, Cascais. Radar 97.8. Radar é meia-noite. Só para não interromper o indicativo, é a segunda hora de Viriato 25, a nova Toca do Lobo, emissão na pontinha da Radar 97.8 MHz, no que diz respeito ao broadcast, online em radarlisboa.fm. Hi. Prepare-se para gingar. Mas é um gingar de deserto. Tinari One, from Mali, with rhythm. الزغار الغربة الزغار basically, what happened was at 9:30 yesterday morning during the Stuart Russell program, there was Herman de Graaf, myself and Stuart Russell in the studio, which is below decks, and Herman de Graaf thought he saw a radiator leaking in the record library, and there's a lot of water around it. So we went in and checked, and there seemed to be rather a lot of water around it for just a radiator leak. We checked the other cabins then and found the water was coming up from the bilges above the level of the floor, and the ship had a list onto one side, so that only the one side of the ship was getting wet. É segredo não muito bem guardado, mas guardado de qualquer modo por aqui no Viriato 25, Ten Years of Offshore Radio, alguns dos sons mágicos das rádios offshore, também chamadas piratas noutros sítios, e que forjaram a rádio moderna da Europa a partir dos anos 60. Caroline, Veronica, Mi Amigo, and so on. Fortunately, we were able to pump it out faster than it was coming in. At approximately about 11 o'clock, Kent police boats came out to check that we were all right. We'd already had contact with Northumberland Radio and told them there was a possible situation out here, so they stood by. Many thanks to them, and also the Kent police had came alongside. Da segunda hora, edição sexta para sábado, Viriado 25 na antena da Radar Online, em radarlisboa.fm. Informações, contradições, até contribuições para aquela que falámos outro, que falámos há pouco, o procurar de um novo nome para a agenda dos números novos, que já é ex, blogradar.blogspot.com, o e-mail é net, é de radarlisboa.fm. Tidari One, a água do deserto, e Hypocrite, recuperação de longos tempos atrás para os specials. E entre as compilações sempre curiosas, Cigarettes and Alcohol, aqui a contribuição, abertura, Gil Scott-Heron e Brian Jackson, nem mais nem menos, The Bottle. Hypocrite e Pressure Drop. Não faz mal nenhum, até aquece o frio lá fora perto. E agora sim, a seguir, Gil Scott-Heron e Brian Jackson, num álbum dedicado a Cigarettes and Alcohol, o tema apropriadamente chamado The Bottle. Uno, dois, uno, dois, três, quatro. He done quit his 9 to 5. He drink full time, and now he's living in a Sonoro encerrado entre os Specials e Gil Scott Heron com Brian Jackson. São sons de Viriato 25, edição sexta, sábado na Radar, uma rubrica fixa, mais a incluir cerca das, aliás, da 1h40, o Boomerang. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Chegou a hora. Música no sapatinho para não dar à sola. Os melhores álbuns Radar 2007. A Man Has a Stars. Editors. Editors.

Viriato 25, noite, sexta, sábado, na Radar, da edição discográfica Wartime, que acompanhou também a edição do DVD do Chico Ross, Aima. Foi um daqueles temas que, habitualmente, evitamos pronunciar. Compreende-se. O álbum poderá ter alterado quase tudo no futuro da indústria discográfica, chama-se Rainbows. O golpe de mestre dos Radiohead e Reckoner. Viriato 25 a 9, Toca do Lobo, coabitaram Chico Ross e Radiohead. Afinal, gente habituada a conviver também na estratosfera, É a emissão a entrar na sua meia hora final e a incluir mais de que uns 10 minutos a rubrica... Boomerang. Álbum de família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 mutações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3. E domingos, a partir do meio-dia. Álbum de família. Esta semana, se perdeu, aproveite os últimos sons. Stereo Lab, dedicatória a Emperor's Tomato Ketchup. J'ai 37 ans, mais beaucoup moins. J'ai 37 ans, ça c'est certain. J'ai 37 ans, mais beaucoup moins que tous les gens à cette taille. Mon bateau est très profond, naviguer une direction. O meu nome é Fernando Alvim, vou estar com a sexy e atraente Inês Menezes, aqui mesmo na Radar, uma entrevista muito, muito interessante e levemente armada ao pingarelho. Eu penso que pode ser útil ouvirem-me, a mim e à sexy Inês. Um beijinho muito grande para elas, um abraço musculado para eles. À força. Obrigado por tudo. www.radarlisboa.fm. Emissão online para todo o mundo. www.radarlisboa.fm. Daqui a pouco há Boomerang. portanto, Get Hard. Adições habituais do Lobo em outras vidas é o tema seguinte, Drop, os Gethead e o álbum Art Pop. A vantagem de nos ter trazido de volta um dos grandes músicos dos anos 70, ainda hoje o é, Colin Newman, de Wire fame. Red, o reencontro com Colin Newman. Novos companheiros em quarteto, Robin Rumble, Malcolm Spiegel, Max Franken, os Kisshead, álbum Art Pop. No ar Viriato 25 entre as 23 e a 1, a antena da Radar Online em radarlisboa.fm. 15 minutos para a 1 da manhã. Chegou a altura de Boomerang. Viriato 25, uma emissão de António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz, de segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, o uivo da resistência. Alternativa 97.8. Girls dance to be near you. nesta altura apenas 10 minutos para a uma, a altura em que termina o Viriato 25, a nova emissão do Dório Sérgio para o Radar. O boomerang enquanto vai e vem, de momento o moto é folga nos espíritos, mas a folga pode ser para imensas outras coisas e entidades. Hoje o assunto sonoro, Twine Man, o álbum Sideshow. Twine Man esteve na cabeça de Mark Sandman, o falecido mentor dos Morfin. Foi ele que criou essa espécie de banda desenhada que os seus companheiros fiéis retomaram para Twine Man. Billy Conway, Dana Colley, posteriormente já Laurie Sargent. É a recuperação. Twine Man. Sideshow. Now é por aqui que ficamos. Ponto final de Viriato 25 na Radar e também da rubrica Boomerang, enquanto vai e vem. Neste caso, e fazem-se ao fogo os espíritos. Twine Man, o álbum Sideshow. Noite feliz, take care, stay tuned and out of trouble. Tenham um bom fim de semana. Continuo com o Radar, é sincero, fiquem em boa companhia. Voltamos segunda. You can tell something ain't right with a truth so tightly curled that you believe a lie instead. But it's all in my head. It's all. Sitting bolt upright, not knowing where you are in the middle of the night. It seems impossible, there's no two alike, but you see your lover's face in the face of your wife, and it's all. Radar 97.8. Radar.